a hora de deixar ou deixar, deixar. A hora de deixar para aqueles que valiam, já valeram. Dói, mas desapegue. Aquele lugar seguro, estático, é confortável estar aí. As pessoas gostam de mim, já me conhecem por aqui. Mas você não vai crescer aí, não há mais espaço. Se temos uma essência, ela é nômade. Aqui você já habitou, é preciso desocupar não só o espaço geográfico, mas internamente. Há uma legião faminta dentro de ti, esperando a hora de partir. Mente a milhão, turbilhão, intensamente. Infelizmente a inspiração é intermitente. Tudo a seu tempo, sem forçar. Calmamente, tenho um padrão a superar. Exigente, fundador, produtor e agente. Desde sempre independente. Ouvidos curiosos me achavam diferente. Ouvidos preguiçosos procuravam precedentes. Nunca quis ser mais um no contingente. O verso atravessou os limites do continente. Consciente de que a única constante é a mudança. Consequentemente, todos os dias uma lição diferente. Aprendizado nessa missão é permanente. Não sou do tipo que calcula friamente. Felizmente, amor não se mede facilmente. Minha poesia é minha confidente. Amante da melodia, à procura da mais atraente. Criar é crer, pode me chamar crente. Não preso às correntes, vivo livremente. Quando é preciso, veemente, contundente. Pra que a chama acesa brilhe na lente dos descendentes. Não dá pra ser vidente, evidentemente. Mas faço pra que permaneça eternamente. Pra sempre, pra sempre, feito pra durar. Pra sempre. Mosaico.